A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. País musicalmente sustentado por sons saídos dos seus rincões, né, ou até ritmos africanos também, e ali as suas variantes, é mais do que natural não ser um grande exportador de artistas que não esses aí tropicalizados. Ou então pelo cu, porque tem música que parece que sai pelo orifício anal. É muito possível, cara. E quando se fala em rock and roll, então, a regra obviamente não foge, porque o Brasil não tem nenhum rockstar que a gente saiba, né, Walter? Você que é um cara que gosta de rock, me cite um. Você que é uma sumidade do rock, você deveria saber. Então não temos. Ou seja, o mundo até hoje acha que aqui as crianças nascem ali batucando um pandeiro e nada mais. E a gente está em 2013, né? Sem nenhum artista ainda mundialmente famoso no quesito rock and roll. E a gente nem pode dizer ao mundo, yes, nós temos baixo, guitarra e bateria. Mas ali em 1985, um produtor maluco de nome Roberto Medina, na verdade um trilhardário e não maluco, ele se meteu a botar o Brasil no mapa mundi do rock. E ele criou simplesmente um mega evento, onde grandes nomes do pop rock mundial perderam ali o medo de serem picados por uma anaconda e vieram pra cá pra encher os seus cornos de caipirinha. Anaconda pica? Anaconda é aquela que engole inteiro, não perde tudo picando. Tanto, nem temos anaconda, é uma chamada de anaconda aqui no Brasil. Mas sucuri. Anaconda é um nome muito melhor, né, cara? Exatamente. Ah, anaconda! Sucuri, né? Anaconda bota mais medo, inclusive, do que sucuri. Enfim, daí os caras vieram pra cá encher os seus cornos de caipirinha e queimaram as suas peles branquelas ali na piscina do Copacabana Palace. E, obviamente, além de tocar o seu rock. Ô, Walter, Rock in Rio 1, por um mundo melhor. Obviamente que eu não fui, e todo mundo falava assim, ah, eu fui, aquelas coisas todas. Você também, eu acho que não foi, porque era um pirralho tão quanto eu. E acho que você foi no segundo e no terceiro, assim como eu também. Eu fui só no segundo, sim. Mas me dê os seus pareceres a esse evento oitentista, né, que teve a pretensão de melhorar o mundo através do rock, ou não, como diria Caetano, que não esteve na rua. Encontro do talento e da criatividade da música popular brasileira com todas as tendências do rock internacional. Rock in Rio, muito mais que um show, um evento histórico, um momento de intercâmbio entre jovens. Havia toda uma publicidade, né? Em torno ali do evento, como... Tinha um logotipo bacana, as camisetas... Filmes, teve inserções publicitárias na Globo, que era de 5 minutos. Exato. Aquilo era uma fortuna. E eu, ali com os meus 10 anos, achava que realmente a gente ia mudar o mundo ali, que era por um mundo melhor. Eu também, eu não entendia muito bem o que tinha que ser mudado, porque a minha vida ali de carrinho de rolimã... Tava boa. Mas uma coisa, Alexandre, que eu percebia... Eu tinha um pouco de vergonha dos artistas brasileiros. Eu nunca gostei de MPB. Eu sei que tem muitos ouvintes do Agente 86 que gostam de MPB, de florais de bar. E quando eu ouvi falar em Rock in Rio, na minha cabeça era o Kiss mascarado que ia tocar o tempo todo. Mas não. Tinha ali o Gil Mascarado foi nem Mato Grosso. Nem Mato Grosso tava? Ele tava. Gilberto Gil, gente. O que Gilberto Gil tem a ver com rock? Gilberto Gil só sabe... Então, Alceu Valença, nem Mato Grosso. Baby Consuelo achava que fazia um pouco de rock and roll, né? Entre uma música e outra, ela fazia uma filha e botava o nome de uma ilha havaiana. Realmente. E a única coisa de havaiana que tinha ali é que era pé de chinelo. Bom, estiveram aqui os gringos, né? Bem pesados, inclusive, para ser um contraponto a esse badabauê todo, como AC/DC, o Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Scorpions. Eu não sabia uma música do Iron Maiden, mas eu achava aquilo o máximo. Era legal, né? O Ed, né? Imagina o Ed, aquele mascote tão bacana do Iron Maiden. Ele carregava... Em confronto ali com o Lulu Santos. Porque o Ed carregava ali a bandeira da Inglaterra, sim, não era? Sim. Eu achava, olha só como era um imbecil, eu achava que a bandeira era do Iron Maiden. Eu só fui descobrir em uma das copas que a seleção inglesa tava ali a bandeira no canto inferior da Rede Globo. Olha tinha... os caras com a bandeira do Iron Maiden. Pois é. Aí alguém me falou que era a bandeira da Inglaterra. É, teve também Queen, né? O James Taylor. E daí o Brasil teve Barão Vermelho aí fazendo seu rock, Paralama do Sucesso. E um metaleiro muito pesado esteve lá, brasileiro. O Ivan Lins. Como é que chama aquele boiola que transa com árvores? Ele teve no 3, cara, o Serguei. Serguei. Ele teve no Rock in Rio 3, ele era o ursinho do ursinho Blau Blau lá, gente, ele tava vestido de ursinho. Pelo amor de Deus. O Brasil e seu rock and roll. Mas teve também, além dos que você falou, a Elba Ramalho, cara. Como que você vai fazer um festival chamado Rock in Rio com a Elba Ramalho? Gente, Elba Ramalho, cara, o cabelo dela parece um cabelo de sabugo, saca? Aquele cabelinho que tem na espiga do milho. É, cara, e ela já foi sequestrada por extraterrestre. Segundo ela mesma. Não, esse. O Eduardo Dusek, cara. Do cachorro. O rock das cachorras. Puta que pariu. E agora olha uma curiosidade. O Ozzy Osbourne, o contrato firmado dele com o Roberto Medina, ele não poderia mastigar nenhum animal no palco porque ele tinha o hábito. Não tinha permissão da zoonose pra isso? Mas olha que loucura. Alguém jogou no palco ali do Rock in Rio uma galinha. Como alguém entra com uma galinha dentro de um festival? E jogaram uma galinha. E ele mordeu? Não mordeu, ele deu pra um rode, porque tava no contrato, né? Que ele não poderia mastigar. Outra curiosidade é que foram consumidos 1 milhão e 600 mil litros de cerveja durante esse festival. A supracitada Malte 90. É. Era a cerveja do festival. Aliás, o festival pra ter cerveja ruim, porque no 3 foi a Skin. E era a Skin velha ainda, não era nem nova Skin. No 2 eu acho que foi Kaiser. É, então, olha. Pra não fugir da tradição. De dor de cabeça. E o McDonald's vendeu 58 mil sanduíches em um só dia, recorde até hoje inalcançado. Foi Bob's? Não, foi, Bob's não, foi o McDonald's. Porque o Bob's, ele nada de braçada. Era mais forte no Rio de Janeiro. É. Né? O recorde tá no Guinness até hoje, inclusive. O ouvinte Thiago Maciel nos mandou uma história aqui por e-mail. Vou ler, abre aspas. Naquela época, meu pai era fanzaço do James Taylor. Então, dei de presente ao velho um ingresso do Rock in Rio. Saquem só a história lá no show. Meu pai conheceu uma mocinha também fanzona do Taylor. E ali, sem pestanejar, simplesmente se apaixonou por ela e ela por ele. Olha só. Eu, constrangidíssimo ali do lado, e eles, no maior clima, trocaram uns amassos e depois telefones. No fim, ele me disse que iria tomar uma decisão grande na vida. Chegamos em casa, ele disse tudo pra minha mãe. Gente, olha. Caraca. E pouco tempo depois, estavam separados. Meu Deus, imagine minha situação. Separei meus velhos por conta daquela bosta de James Taylor. Esse cara inventou essa história, não pode ser. E rolavam muitos aferes mesmo no Rock in Rio. Eu fui no 3 apenas, não rolou nenhuma fé. Tem uma história trágica, não vou contar. Como é a história de 2001, não vale nesse podcast. Dois aninhos só, não, pô. Não vou contar, porque é muito trágica a minha história, inclusive de amor, do Rock in Rio. É mesmo. Eu conto pra você em off. Amor de Rock in Rio não sobe a Serra das Araras? Não sobe a Serra das Araras, exatamente. Como eu falei, eu fui no 2. 91? Eu tinha 19 anos. Então vale. Pode contar a história. O que aconteceu? Eu comprei dois ingressos. Né? Só que eu comprei o segundo. Eu não tava pensando em alguém. Você achar uma baranga no meio da rua? Não, eu precisava de alguma companhia. É. Né? Tinha uma amiga, você conheceu ela, Rosão. Rosão Rock'n'Roll. Rosão Rock'n'Roll. E ela era menor de idade. É. Ela tinha 16 anos, eu me lembro. Dei o ingresso pra ela, ela começou a chorar, começou a enlouquecer, me beijou, ficou maluca. Aí. Chegou o dia da viagem, duro, né, sem dinheiro. Lógico. A gente tentou ir de carona e a gente não conseguiu pegar uma carona, desistiu da carona, fomos até a rodoviária, os parcos trocados que tínhamos, a gente comprou duas passagens de bumba, né. Como ela era menor de idade, na hora de embarcar ela foi barrada. Putz. A gente não conseguiu seguir viagem. O que a gente fez? Alguém nos aconselhou a ir na delegacia e dar uma queixa, né? Fazer um BO. Tinha uma delegacia, inclusive, dentro da rodoviária. Sim. Ela fez o BO e tal, e a gente conseguiu embarcar. BO de quê? Que tinha perdido os documentos. Ah, aí ela fez tal. Aí ela mentiu a idade na hora do... E ela apresentou o boletim de ocorrência pro motorista e conseguimos embarcar pro Rio de Janeiro. Ela não tinha cara menor de idade. Inclusive, ela media uns 2 metros de altura. Olha. Viajamos a madrugada, chegamos pela manhã. Aquele monte de gente de camisa preta deitada na frente do Maracanã. E aquele assim até hoje. Sol senegalês começou a surgir ali. É a Avenida Brasil que é frente no Maracanã? Não sei. Eu não sei o nome daquela. Foi no Maracanã ainda. No Maracanã. Porque eu assisti na Cidade do Rock de novo, em Jacarepaguá. É, galera de jaqueta de couro. É, eu saí de São Paulo no frio e cheguei lá naquele calor. Fedor, a gente passou o dia inteiro já sem tomar banho do dia anterior e tal. Aí deu horário, a gente abriram-se os portões, entramos no Maracanã, ficamos na arquibancada. Uhum. A Rose se engraçou com o carioca lá. Olha só. E sumiu. Putz, Walter, como você era loser. Cara, ela sumiu e... Eu vou contar uma história aqui, mas eu tenho um pouco de vergonha. Conte. Aí eu conheci uma galera lá e fiquei lá, tal, com o pessoal na arquibancada. Aí tinha um senhorzinho. O senhor tal, ele tava animadíssimo, tomando cerveja Kaiser. Mijando na arquibancada, que todo mundo tava mijando na arquibancada, não queria perder o show. Foi naquela noite que o Lobão tomou garrafada. Sim, aí, sim. E o caralho. Aí o tiozinho olhou pra mim e falou assim: "Você faz amor?" aí eu olhei pra ele e falei: "É, fingi que não entendi. É, paz e amor." Eu falei: "Não, não, você não entendeu. Você faz amor comigo." Graças a Deus eu encontrei a Rose e voltamos pra rodoviária. Cheirando gambá. Nossa, cara. E falando em presepada de viagem... Ah, o pai dela, detalhe, o pai dela acionou a polícia, porque ela não contou pra onde ela tinha ido. Não contou. É. E falando em presepadas de viagem, o nosso ouvinte Nicolau Matozinho, ele mandou o seguinte e-mail. Olá, amigões. Hoje estou com 45 anos, portanto, em 85 eu tinha 17, 18 anos. Eu, um adolescente alucinado pelo Queen, e o Rock in Rio era a minha oportunidade de ver meu ídolo Fred Mercury. Sem amigos para a empreitada, fui sozinho para o Rio. Só a cara e a coragem e o azar. Nem onde dormir eu tinha. A intenção era chegar na Cidade do Rock, assistir o Queen e rumar de novo para a rodoviária, para São Paulo. Estava todo paramentado com os apetrechos que mandava a regra do mau gosto em 1980. O 1 foi no mesmo lugar que foi o 3? Que foi, você foi. Exatamente. Foi? Onde não vai era ser um agora? Lamaçal maldito? Que aquilo foi feito, sei lá, num pântano, no swamp lá do Recruta Zero, e quando ameaçava garoar, todo mundo ficava com água no pescoço? Acho que é por aí, mas eu peguei a época seca, né? Então, graças ao Senhor do Rock, eu não tive problemas. E daí ele segue aqui, né? Falou que tava lá seguindo a regra do mau gosto dos anos 80 e foi todo paramentado com bandana cobrindo o mullet, calças apertadas e regata. Bandana, gente. Na mochila, uma jaqueta imitação de couro, 3 Ana Marias Puma para matar a fome e 5 latas de Coca-Cola. Até aí, ok. Mas não sei se vocês conhecem, mas se deslocar pelo Rio hoje não é fácil. Imaginem em 85, lá em Jacarepaguá. Logo, me perdi. E saí perguntando para Deus e o mundo como chegar na Cidade do Rock. Mas creio que meu sotaque da Moca irritava os cariocas. E cada um me dava uma informação desencontrada do outro. Se o sotaque da Moca irrita até os próprios paulistanos, imagina os cariocas. Aí ele fala assim: a hora que dei por mim, estava numa bocada das piores e não deu outra. Uma gangue de pivetes que parecia aquela da Caixa Baixa do filme Cidade de Deus, começaram a me zoar por conta da bandana. E eu fui retrucar, me dei mal. Em seguida surgiu uma gangue maior, ali já era a turma do Zé Pequeno. Pra resumir, levei um pau de perder o rumo, as roupas e quase a visão direita. Ei, que beleza! Tomaram minha bandana, minha mochila, meu All-Star e minha carteira com ingresso. Perambulei por algumas horas e achei a Cidade do Rock. Fiquei ali do lado de fora, descalço, e ouvindo os últimos acordes, porcamente, de Love of My Life, do Queen. Desolado, achei um carro de polícia e contei minha história. Dormi na delegacia e no outro dia meu pai apareceu lá no Rio para me resgatar. Ouvi o maior sermão da vida nas 6 horas que levou a viagem de ônibus do Rio a São Paulo. Depois disso, virei macho, como meu pai pediu, e parei de ouvir o Queen. Ouvintes do Agente em 86, nossa fanpage lá no Facebook, está lá dando um curtido, dá para vocês saberem os próximos episódios. O podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. Dá para mandar também sugestões para próximos podcasts. O ouvinte Ricardo Matozinho mandou um e-mail para o falecom@agenteem86.com.br. O Matozinho, junto com o pai dele, o Nicolau, ouvindo o Agente 86, tiveram a ideia e sugeriram o tema do Rock in Rio 1. Os curadores do Rock in Rio, Walter, que hoje inclusive acontece em vários lugares do mundo, esses caras, eles nunca prezaram muito pela coerência, não. Porque, imagina você, no mesmo palco do AC/DC, ou seja, com fãs muito sutis, tocou ninguém mais, ninguém menos que o Eduardo Zeck antes. Barrado no baile. Rock das Cachorras e tal. Deve ter tomado latada de malte 90 na moleira também. Não tomou latada. O Gilberto Gil, ele tocou no mesmo palco que o Yes. O Moraes Moreira, no mesmo que o Ozzy Osbourne. Veja você. E o Ney Mato chegou Grosso... Chegou junto? Chegou... Dodô e Osmar e Ozzy Osbourne juntos? Acho que não, não há tanto. O Ney Mato Grosso no mesmo palco que o Iron Maiden, gente. Vejam vocês. Isso explica... Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomem, porque eu sou a besta, porque eu sou a besta. O Rock in Rio que teve as suas extensões, ele foi para Portugal e eu acho que Medina até, ele e a família dele devem estar morando lá até hoje. Fizeram várias versões. Na Espanha, acho que rola, em Barcelona também. Rock in Rio Madrid, Barcelona. O Fred Mercury, eu ouvi falar, que deu um fricote nele ao chegar no seu camarim e descobriu que milhares de artistas queriam comer o Fred Mercury e ele deu uma bilola nele. E ele enlouqueceu, ele falou, meu Deus, é que venha de fardos. Quem será, hein, de 12. Quem será? Acho que Pepeu Gomes largou a Baby Consuelo por conta do Fred Mercury. Que boa.